você, você me dá muita confusão e paz. Eu sou o sol, você o mar, somos muitos carnavais. Nossos clarins sempre a suar, na noite, no dia, Bahia. Vamos viver, vamos ver, vamos ter, vamos ser, vamos desentender do que não, carnavalizar a vida, coração. Vamos viver, vamos ver, vamos ter, vamos ser, vamos desentender do que não, carnavalizar a vida, coração. Eu sou você, você me dá muita confusão e paz. Eu sou o sol, você o mar, somos muitos carnavais. Nossos clarins sempre a suar, na noite, no dia, Bahia. Vamos viver, vamos ver, vamos ter, vamos ser, vamos desentender do que não, carnavalizar a vida, coração. Vamos viver, vamos ver, vamos ter, vamos ser, vamos desentender do que não, carnavalizar a vida, coração.